Sejam bem-vindos à 17ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, realizamos a 17ª edição no 17º dia deste mês de maio. É a segunda vez que acontece esta coincidência no nosso programa. Curioso, não acham? É do outro mundo. Mas, como ia dizer, hoje vamos até Fátima. Como será do conhecimento geral, o Papa Bento XVI esteve em Portugal na semana passada, entre os dias 11 e 14 de maio, entre terça e sexta-feira. A Rádio e Televisão de Portugal, a RTP, fez uma cobertura extensa sobre o evento, como há muito não se via na estação. Uma das intervenientes constantes foi Judite Sousa, que fez entrevistas muito divertidas, como esta. O que é que ele lhe disse, assim, de especial, que o tenha particularmente tocado? Eu retive ontem aquela imagem com os seus filhos e com os seus netos. Sim. Achei que esse foi um momento especial para a família do Presidente. Foi até porque ele pronunciou corretamente os nomes dos meus netos. Ele disse Mariana, António, Afonso, João Maria. Mas ele já sabia dos nomes? Dos nomes? Claro que sabia. Antes de vir para cá, José Ratzinger esteve a pesquisar na internet o nome de todos os membros da família de Cavaco Silva. A prioridade do alemão era conhecer os familiares do Presidente da República de Portugal. Não, é que à medida que eu lhe ia apresentando, ele disse, é Mariana. Ele disse, ah, é Mariana. Ai, disse. Eu a pensar que ia ser uma conversa do género, olha, esta é Mariana. Ai, a Ludovina. Este é o José. Olha o Bruno. Ele dizia o Afonso, Foi, de facto... Foi um momento especial para si, enquanto Presidente da República. Foi um momento de alguma emoção e que... Não irei esquecer, a família não vai esquecer, nunca mais iremos de facto esquecer. Eu também não vou esquecer esta entrevista, de certeza. Mas a rainha da festa foi outra. Fátima Campos Ferreira foi quem esteve ao leme deste especial alargado da televisão pública. Nas primeiras horas, já vão mais de 3 horas de presença do Papa em Portugal, o programa foi intenso, pode dizer-se, Bento XVI praticamente ainda não parou. Um programa que tem sido acompanhado em permanência na IRTP com a Fátima Campos Ferreira. Fátima, boa tarde para ti também no Jornal da Tarde. É verdade, Carlos, foi uma manhã muito intensa. Deixa eu falar, mulher. O Carlos Daniel perguntou-te alguma coisa. Uma manhã intensa e seguramente vale a pena destacarmos, porque estamos aqui no terreiro do Paço. O que vai acontecer... Ao telejornal, a jornalista Fátima Campos Ferreira, que tem conduzido a cobertura especial da RTP, da visita do Papa, está em direto de Fátima ainda. Boa noite, boa noite. Fátima. Neste momento estamos numa relativa pausa, digamos assim, da agenda... De Bento XVI. Uma pausa grande, José Alberto. Outra vez. Cala-te, Fátima. Estás toda excitada. Deixa o José Alberto fazer alguma pergunta e respondes. É que normalmente é assim. O pivô pergunta. O jornalista num local responde ao que foi perguntado. Eu atrever-me a dizer que um silêncio de paz envolve nesta altura o santuário muito diferente daquilo que foi a festa, bem, da celebração de um esta manhã. Depois de um dia de especial intensidade vivido num dos maiores santuários católicos do mundo. É verdade. É verdade, que até deixaste o homem atrapalhado. Como aqui foi dito há pouco pelo Padre Anselmo Borges, esta visita foi uma espécie, é uma espécie de alavanca para este pontificado. Sai daqui um Papa diferente. Eu penso que amanhã... O Vaticano, não só dos fiéis como do próprio Bento XVI. Como bem aqui foi dito, ele tornou-se mais humano, um rosto humano. Ele desceu o avião quase com vergonha, a tentar perceber onde é que estava, não é? Por favor, tirem-me daqui, o que é isto? Onde é que eu estou a chegar? Com um olhar tímido. E de repente, Bento XVI abre um sorriso, pega em crianças, olha para as multidões, parece que não estava cansado, enfim, tornou-se um homem. Tornou-se um homem? O que é que o Papa era antes? Ai, temos outro escândalo na Igreja Católica. Este é o primeiro Papa transexual da história. De resto, está tudo como antes.